Criada pela Petrobras, beneficia os acionistas ricos em detrimento do povo brasileiro. O deputado informa que a atual gestão vai tentar alterar a política de preços da estatal e buscar aumentar o investimento em políticas públicas. Jorge Sola cita como exemplo a implementação do novo Bolsa Família, que é voltado para a população de baixa renda e inclui incentivos para pré-natal, vacinação e acompanhamento nutricional. Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, afirma que a oposição reclama do preço da gasolina, mas se esquece que no governo Bolsonaro, o valor chegou a ultrapassar R$ 9 por litro. De acordo com Rogério Correia, os combustíveis ficarão ainda mais baratos no governo Lula, quando a Petrobras acabar com a paridade de preço internacional. José Guimarães, do PT do Ceará, destaca a importância do Bolsa Família como um programa de transferência de renda e de combate à fome. Segundo o parlamento, o projeto já foi elogiado pelas organizações internacionais por ter retirado 36 milhões de pessoas da condição de miseráveis. José Guimarães destaca mudanças importantes do programa, que incluem um valor mínimo de R$ 600 para todas as famílias, um adicional de R$ 150 por criança de 0 a 6 anos e um benefício adicional de R$ 50 para crianças a partir de 7 anos, adolescentes e mulheres gestantes. Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, comemora o relançamento do programa Bolsa Família, com um reforço para filhos menores de idade e para gestantes. Ana Paula Lima acredita que faltou cuidado por parte do governo anterior com a população, principalmente durante a pandemia de Covid-19. Ela também destaca a falta de construção de casas populares, o aumento do preço da gasolina e o agravamento da fome no país. Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, celebra a renovação do Bolsa Família e frisa que a aprovação da PEC da transição possibilitou a atualização do programa. Jaque Rocha destaca que o Bolsa Família é um exemplo mundial de política pública bem sucedida. A parlamentar recomenda a criação de um dispositivo legal que evite sua extinção ou camuflagem, como ocorreu com a tentativa do Auxílio Brasil. João Daniel, do PT de Sergipe, parabeniza o governo federal pelo relançamento do programa Bolsa Família. Na avaliação do deputado, a iniciativa é uma forma de ajudar especialmente as mães com crianças pequenas. João Daniel critica o governo Bolsonaro e o acusa de corrupção e negligência em relação à pandemia de Covid-19. O deputado acredita que o ex-presidente deve ser julgado pelos crimes que cometeu. Alexandre Lindemeyer, do PT do Rio Grande do Sul, também comemora o relançamento do programa Bolsa Família. O deputado lembra dos mais de 33 milhões de brasileiros que sofrem por alguma forma de insegurança alimentar. Alexandre Lindemeyer ressalta ainda a importância da retomada do programa Minha Casa Minha Vida, das obras paralisadas, da valorização das bolsas da CAPES e o fortalecimento das políticas na área de saúde, como a vacinação pública, como uma soma de esforços para o país voltar ao rumo certo. Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, comemora a retomada do Minha Casa Minha Vida. O deputado explica que o objetivo é proporcionar moradia para 6 milhões de famílias de áreas urbanas com renda bruta de até R$ 8 mil e em áreas rurais com renda bruta anual de até R$ 96 mil. Messias Donato defende ainda a inclusão de grupos prioritários no programa, como mulheres vítimas de violência doméstica, mães solo, portadores de doenças raras e pessoas com descendentes que possuem o transtorno do espectro autista severo. Segurança Pública. Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, defende a flexibilização do acesso a armas de fogo para a população em geral, criticando a resolução do governo Lula que alterou as regras aprovadas durante o governo Bolsonaro para a aquisição de armamento por civis. Maurício Marcon afirma que, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou o menor número de assassinatos da história em 2022. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, critica o posicionamento do ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, a favor da descriminalização das drogas. Segundo o deputado, tal visão é ultrapassada e a prova disso é que países como Suíça e Holanda, que no passado optaram pela descriminalização, revogaram a medida. Luiz Lima também afirma que o governo Lula deve dedicar mais tempo à prevenção do uso de drogas entre crianças e jovens. O parlamentar argumenta que a descriminalização das drogas leva as pessoas à dependência química e ao mundo do crime. Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, se opõe à ideia defendida pelo ministro dos Direitos Humanos de descriminalizar as drogas com o intuito de diminuir a população carcerária. O deputado afirma que o Brasil quer manter as substâncias ilícitas longe das famílias. Delegado Paulo Bilinski assevera a necessidade de reforçar as penas e todas as medidas de polícia judiciária e de investigação capazes de prender e manter na prisão os traficantes. Roberto Monteiro, do PL do Rio de Janeiro, demonstra preocupação com o aumento no número de moradores de rua e de dependentes químicos na cidade de Niterói. Ele relata que essas pessoas têm causado problemas de segurança, como o arrombamento de lojas do comércio local. Roberto Monteiro pede à Prefeitura de Niterói que tome providências. Segundo ele, é preciso um esforço conjunto entre as secretarias de Direitos Humanos, Assistência Social e Segurança Pública. Sargento Gonçalves, do PL, está preocupado com a situação da segurança pública no Rio Grande do Norte. Ele critica a postura do governo estadual diante da série de ataques do crime organizado. Sargento Gonçalves afirma que a população foi alvo de mais de 300 ataques terroristas, incluindo incêndios a ônibus escolares e a maquinários agrícolas, além da ameaça de bomba em locais movimentados. De acordo com o capitão Alden, do PL, a Bahia registrou 75 mil homicídios durante o período em que o PT governou o estado. O deputado enfatiza que os dados são da própria Secretaria de Segurança Pública e revelam que a gestão petista é incapaz de garantir a segurança da população. Capitão Alden afirma que a Bahia lidera o ranking de mortes violentas no Brasil, mesmo sendo governada pelo PT há mais de 16 anos. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, elogia o governo da Bahia, afirmando que os reflexos positivos da atual gestão daquele estado servem de exemplo para todo o Brasil. Segundo Helder Salomão, as críticas que alguns parlamentares fazem ao governo baiano são infundadas e têm o objetivo de confundir a opinião pública. Direitos Humanos. Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, destaca a importância da lei do feminicídio. Ela lamenta que, apesar da lei já ter 8 anos, ainda existe um grande número de mulheres assassinadas no Brasil, principalmente negras e pobres. Reginete Bispo defende a criação de políticas públicas mais eficazes de proteção às mulheres, incluindo o treinamento de policiais para lidar com casos de violência de gênero. A parlamentar acrescenta a promoção de debates sobre o tema nas escolas e a adoção de medidas mais rigorosas para punir os agressores. O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, lamenta que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública produza dados relacionando o aumento da violência de gênero durante o governo Bolsonaro, baseado apenas em ilações. O Tony de Paula reflete sobre o quão é fácil criar inverdades com aspectos de dados científicos. O deputado oferece como exemplo pesquisas que poderiam ligar o governo Lula ao tráfico e uso de drogas. Educação. Professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, avalia que o investimento em educação é fundamental para combater as desigualdades sociais e a criminalidade. O deputado cita algumas pesquisas que revelam que existem cerca de 4 mil obras de escolas paralisadas no país, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Reginaldo Veras considera que a paralisação de obras públicas, principalmente na área de educação, gera prejuízos tão graves quanto a corrupção. O parlamentar também sugere a construção de creches para o desenvolvimento das crianças e para impulsionar o mercado de trabalho feminino. Homenagem. Alfredinho, do PT, homenageia Padre Jaime, sacerdote da Sociedade Santos Mártires do Jardim Ângela de São Paulo, falecido em fevereiro. Alfredinho destaca que durante os mais de 50 anos em que o padre irlandês viveu no Brasil, dedicou-se à luta contra o extermínio de menores e negros, contra a ditadura, em favor da democracia, ao lado dos pobres e contra as armas. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fez auditoria na aplicação de recursos do SUS, o Sistema Único de Saúde, destinados ao combate da Covid-19. A fiscalização analisou o repasse feito pelo Ministério da Saúde ao Ministério da Defesa e constatou indícios de desvio de finalidade em gastos militares. Mais de R$150 mil foram utilizados na compra de materiais que aparentemente não têm correlação com a realização de imunização e demais atividades de apoio. Entre as aquisições indevidas estão materiais odontológicos, testes, vitaminas e medicamentos como azitromicina, ivermectina e amoxicilina. A auditoria atende a uma solicitação do Congresso Nacional. O resultado da fiscalização do TCU será enviado aos ministérios e aos comandos da Marinha, Exército e Aeronáutica. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. Que eu lhe dou amor, se quiser meu amor, vem cá, venha cá que eu lhe dou amor. Seu motorista, siga pro Nordeste. Sou cabra da peste, quero ver o meu xodó. Mas na carreira não passe de uma centena. Ligue o rádio, puxa a antena, sintonize no forró. Vamos lá, motorista, liga o rádio. Seu motorista, siga pro Nordeste, que eu sou cabra da peste, quero ver o meu xodó. Mas na carreira não passe de uma centena, ligue o rádio, puxa a antena, sintonize no forró. Daqui pra frente são 3 dias de viagem, eu já tô vendo miragem, a saudade matadeira. Sinto o balanço da minha rede amarela, quando o carro na banguela e me loca na ladeira. Nesse balanço eu sinto o cheiro de cachaça, de rolinha com fumaça, cheiro quente de beiju. O sussiscado do frango de capoeira, dos pintos na piadeira, mugido de boi zebu. Oi! Oxi, e a Santana que tá no ônibus? Eu tô sentindo cheiro azedo de coaiada, cheiro bom de trem passada, subindo do fogareiro. Escuto o berro da oveia desgarrada, chucaiado da boiada, apoio do boiadeiro. Escuto o choro dos meninos arengando, só tem 12 se criando e a tudinho eu quero bem. Não vejo a hora de chegar naquela sala, de abrir a minha mala e distribuir os terem. Seu motorista lá no fim desse asfalto, senhor parque, eu salvo que minha goela deu um nó. Tá vendo aquela dentro da rede amarela? Adivinha quem é ela? Ela é o meu xodó. Seu motorista, siga pro Nordeste, que eu sou cabra da peste, quero ver o meu xodó. Mas na carreira não passe de uma centena, ligue o rádio, puxa a antena, sintonize no forró. Bora! vai curtir um som. A gente vai se namorar e o que rolar vai ser tão bom. Caminhando lado a lado, seguindo a mesma direção. A gente quer ouvir a música sem mudar a estação. Na melodia a gente vai, vai. O nosso amor eu sei que tem a solução pra gente ser feliz, meu bem. Na melodia a gente vai, vai. O nosso amor eu sei que tem a solução pra gente ser feliz, meu bem. É pra balançar, vou balançar. E pra balançar, vamos balançar. É pra balançar, oh. Vou balançar, e pra balançar, vamos balançar. E aí? Pega na cintura, vai nascendo e vai mexendo a cabeça. Vamos ensaiando o bacinho pra jogar no carnaval. Vou fazer a coreografia que ninguém me aborreça. Se jogue pra esquerda e pra direita nesse balanço legal. É pra balançar, vou balançar, e pra balançar, vamos balançar. É pra balançar, oh, vou balançar. E pra balançar, vamos balançar, medaleira. Bora, Cuca! Mais sucesso pra galera! Essa é a ZYS 828, Rádio Feiticeiro FM, 24 horas no ar, transmitindo pela frequência 105,9 MHz. Música, entretenimento e informação para Tamboril e toda a região. Feiticeiro FM, definitivamente a rádio do seu coração. Feiticeiro FM. O som que toca o seu coração. A música que embala sua vida. Sintonia de amor. Sintonia de amor. Deixa do jeito.